é caravana, é pedra de gelo ao sol. Degelou teus olhos tão sós num mar de água clara. Corra, não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo ao sol. Degelo teus olhos tão sós num mar de água clara. Olhos tão sós num mar de água clara.